A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Giornale Radio. Ieri 29 settembre. Guardavo il mondo che girava intorno a me. In tal modo nella ricorrenza del 29 settembre un anno. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che. Oh, vedevo solo lei e non pensavo a te. Tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini. Quasi come se non ci fosse che lei. Quasi come se non ci fosse che. Quasi come se non ci fosse che lei. La precedente, oggi 30 settembre. Mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto. Di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono e parlo. Ride tu, tu non sai perché. Camo, damo tu, tu non sai perché. Parlo, ride tu, tu non sai perché. Olá caros ouvintes, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Feito no 8, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é quarta-feira, aliás, estamos a 15 de dezembro de 2010. Hoje foi um daqueles dias em que nada aconteceu. É, hoje foi um daqueles dias em que rigorosamente nada aconteceu. Quer dizer, aqui na rádio estamos todos num corrupio, mas são só coisas boas a acontecer. A rádio, de facto, está... estamos todos aqui no rebuliço. E ainda bem, são só coisas boas que estão a acontecer na rádio. E, meus caros, vocês nem fazem ideia daquilo que nós estamos a preparar para vocês. Não fazem ideia. Estamos a preparar para vocês uma programação muito, muito, muito especial e que eu tenho a certeza absoluta que vos vai agradar. E muito. E muito. Vai-vos agradar e muito. Ora, pois, muito bem. Vamos ter agora, aliás, acabamos de ouvir uma música da Equipe 84. Eles são italianos e trazem-nos, lançaram-nos 29 de setembro. É uma música muito bonita esta, eu pelo menos gosto bastante, e não conhecia este grupo, quer dizer, já conhecia esta música há algum tempo, não sabia que era deles, passei a saber só há coisa de 2, 3 dias, então hoje decidi trazê-los aqui ao Feito no 8. Vamos fechar a emissão de hoje com outra música italiana. Porque, e também por um motivo, eu escolhi estas duas músicas por um motivo. Apesar de elas não fazerem parte desse espólio, a Rádio Antena Web teve recentemente acesso à música italiana. Há muita música italiana que vamos trazer aqui também na próxima semana. Já trouxemos ontem no Musicália e vamos também trazer na próxima semana. Ora, música italiana. É com ela que vamos também fechar a edição de hoje do Feito no 8. Vamos chegar com Sofia, uma música de alguém que já passou por aqui muitas vezes na nossa estação. Estou a falar de Sérgio Endrigo. Pois muito bem, é com eles que fechamos a nossa programação,